Portal do Arrocha. É de Carvalho. Vá! Luquel Empreendimentos, tamo junto, parceiro. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Mas peraí, você não paga as minhas contas. Já não é da sua conta o que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é a minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela. Mas ela faz umas paradas e eu não faço com você. Ela gosta. Alô, meu parceiro de galego. Galera, salgadalha. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Peraí, você não paga as minhas contas. Já não é da sua conta o que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é a minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela. Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. O papai chegou! Vem cá, estúdio! Ao vivo, parceiro! Galera do Sincero Dantas!